chegou. Ela chegou. A Super Kombi da Saudade. Agora mais potente e mais bonita. Mais bonita. Mais bonita. Quanto mais eu penso em me deixar, mais eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua fita muito mais do que devia. Quando à noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. Ah, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. E a saudade começando assim. A minha paz. Avisando aí que tem esse CD da primeira parte aqui, que foi gravado com o DJ Silvio Saudade. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. Super Kombi. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Kombi. Ah, meu amado, por que brigar? É o som da Kombi, o Big Som. A minha paz. Estou perdendo. A nossa vida deve. Vem, minha Kombi. Um abraço à equipe Ultra. Está aqui, valeu. Só, ando só, feito um louco aventureira vagabundo. Um abraço aí, DJ Ricardo, lá do Guanabara, o original lá de Santa Isabel. Quando foi que eu parei num lugar, só sei dizer. Bora, Quebec! Que eu parei de viajar. Amor e tristeza e pra solidão, vou ficar por aqui. Vocês podem seguir sem mim. Achei meu rumo, meu mundo, meu canto. Um abraço aos meninos da saudade, lá da Pratinha. Felicidade, verdade, coisas que são. Bora, Junior! Junior Flash! Adeus. Bora, DJ Eduardo, lá do Cobração. Achei meu rumo. Pureza, pura, doçura, felicidade, verdade, coisas que são do amor, aventureiro do amor. Adeus. Meu parceiro Eduardo, taxista, ele é a mulher melancia. Kombi. termina a viagem pra desilusão, pro desamor e tristeza e pra solidão. Vou ficar por aqui. Um abraço a Irá, Velho Neto, também a Josi das Bandidas. Bora, Dino! Achei meu rumo, meu mundo, meu canto certo, meu verso, pureza pura, doçura, felicidade, verdade, coisas que são do amor, aventureiro do amor, adeus. Achei meu rumo, meu mundo, meu canto certo, meu verso, pureza pura, doçura, felicidade, verdade, coisas que são do amor, aventureiro. Vem minha cor. Saudade, como é que é? Como é que o nosso amor passou tão de repente? Sei uma delas. O Brasil Nelinho, o Ganância e também a Joyce, a Anne, os meninos da saudade da Pratinha, curtindo a Comeu Big. Aqui a lhe esperar. E agora? Fico tão triste. Um abraço, meu parceiro Charlie. Ele, a Diva. Os amigos lá do Tacacá da Diva estão aqui. Vem, não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Negrete da Kombi. Espero. Ele, a Patrição. Que você volte. Pois os meus braços a te chamar está. E a saudade querendo abraçar o seu corpo com paixão. Um abraço, meu parceiro Frank, DJ Frank. Ele que é o DJs, dos DJs Solidário, estão aqui dando apoio. Valeu, Frank. Agora, agora fico tão triste, pois nada existe sem seu amor. Um abraço, meu parceiro DJ, o Paulo lá da Timbó. Ele é sua primeira dama, Anne. Meu amor, valeu, Paulo. Bora, Cícero Lanche. Espero. Que você volte, pois os seus braços a te chamar. E a saudade só pra recordar. Eu gosto tanto de estar com você. Você não sabe o bem que me faz. Seu calor me aquecendo assim me faz pensar que gosta. Bora, Quebec! Quebec e a Vânia! Bora, cara de balsa! A família Picolé em peso aqui, valeu! Pois me disseram que viram você ao lado de um outro alguém. Combi! Amor, amor, esta noite eu digo que não. Avisando aqui a família Badateca, já desejo um feliz aniversário aí pro nosso amigo Zé do... É a Teca e o Nelson Santo. A Roseli e a Tamara também. Eita, come pai d'égua! pra seu Benício. Aí da quadra do Benção. Bora, pagode! 6 horas passam e você não vem. O ciúme vem me maltratar. Pois todo mundo diz que você só vive a me enganar. Amor, amor, esta noite eu digo que não vou sair. Só vou se você me disser. Amigo Paulo lá da cerâmica. Diga quem é. Se era apenas uma conhecida ou mais o quê? Vem minha comida. Não posso entender por que você se foi. Adeus, sem beijar, como sempre fez. Sem carinho, sem Deus, sem você, não posso viver. Paulo da cerâmica e a Sheila, as meninas aí, mais... a saudade lá de Marituba. Preciso de... Bora, Selma! Procurei te esquecer, mas não consegui. Come pai d'égua! Você sabe que sem seu amor eu não posso viver. Quanto tempo esperei, de saudades eu sofri. Não queria te perder. Eu não sei viver. Meu amigo Bota e Adriele. Sem amor, quero ver quando é esse mijo aí. Só quero amar. Mas ninguém. Meu parceiro é o Tinho. Bora, Eltinho. Me fazer feliz. Sem carinho. Bora, meu parceiro Renato. Lá do Tacacá do Renato. Bora, Negrete. Alô, Zé Maria. Sem Deus, sem você, não posso viver. Combi. Quanto tempo esperei, de saudades eu sofri. Não queria te perder. Eu não sei viver no mundo sem amor. Volte pra mim, só quero amar. Me fazer feliz. Vem minha comida. Sem carinho, sem Deus, sem você. E a saudade só pra recordar. Durante muito tempo em minha vida esperei por... Um abraço a Célia, a Rebeca, a Pedrito, o Big e o Iagorete. Nos meus sonhos, nitidamente assim, como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. O Carlos de Matrix, ele é sua loura Adriana, o casal digital da saudade. Bora, Carlos! Sonhava acordado. Combi. Eu esperava por esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar eu te amei. Explosão de sentimentos, um grande amor no meu. Vamos abraçar a Alice, a Lilia, a Janaína e a Aurinha, as magníficas do Big Son. É bom olhar e te ver.

foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. E a Selma ficou tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. E aí? Minha dor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amigo Valdo e Átila, estão aqui, valeu Valdo! Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre. Um abraço de DJ Kiko da Pedreira. Ele, o Nando do Nando Som. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só, sem o teu carinho, lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Planeta Show. Você foi minha noite, meu dia. Um abraço a Sereia, o Benilce, a Érica, o Enderson, a Fran, também o nosso amigo Rui. Me guiou no caminho incerto. E também o Nadilson. Afastou a tristeza de perto e conquistou meu coração. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem interesse direito. Depois de amar. Um abraço, Paulo Gama. E também a Dona Nazaré. E aí? Sinto agora uma angústia imensa. Um vazio sem sua presença. Vem meu peito atormentar. E aberta. Pode entrar nessa casa deserta. Que eu estou a te esperar. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Mas eu sei que o tempo é que dirá. O amigo Joãozinho aí, você vai, proprietário do Vito Som. Um abraço. Pedindo pra te ver. Alô, Kiko. O cara de bosta tá aqui. Tá comigo. Rosa Helena. Sinto agora uma angústia imensa. Um vazio sem sua presença. Tem meu peito atormentar. Minha porta está. Um abraço, Paulo da Timbó. Ele é sua primeira dama, Anne. O casal Forever lá do DAF Saudade. Valeu, Paulo. Você foi o meu erro perfeito. E usou

agradecer os amigos da equipe Quebra Mesa. Valeu, Baleia. Tive minha emoção. Quero você numa transação de amor. Chega de tantas fantasias. Vem dançar. Cola teu rosto junto ao meu pra beijar. Quero viver contigo sempre e te amar. Combi. Quero você pra... Um abraço, o Luiz e a Dona Conceição. O amigo Rato da Pedreira tá chegando agora. Bora, Rato! Magal. Família Picolé. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Eita, come pai d'égua! Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. E a saudade como é que é? Devias vir para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, devias vir para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, risque meu nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Deixe que eu siga novos caminhos, busca de outros carinhos, matemos nosso passado. E a saudade! Mas se algum dia talvez a saudade apertar, não se perfume, afogue a saudade nos copos de um bar. Combi! Creia, toda quimera

te amar. Quero matar meu desejo te dando mil beijos, tua boca beijar. Vem minha cumbi. E onde andará pagode? Onde andará grande amor, que foi pra bem longe, não mais voltou. E eu fiquei só na tristeza. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis nos espera. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis, tudo espera. E onde? Onde andará o meu grande amor, que foi pra bem longe, não mais voltou. Eu fiquei só na tristeza. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. Eu já contei de beijos pra dividir. Devagarzinho é bom demais. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho, oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Vem, venha me fazer pilu pilu, por favor. Quebrar. Se a cama quebrar, pode gritar. Então grita, gato, grita. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau. Gatos namorando. Ah, gato desgraçado. Dona Norma, traz 8 baldes aí pra família Picolé aqui na frente da Kombi. 8 baldes aqui pra família Picolé. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer vilu vilu, por favor. Quebra esse gelo aristocrata. Olha, gente, galera aí que é de menor aí, já acabou o horário aí, pra essas pessoas ficarem aqui. As pessoas de menor aí tem que se recolher, não é mais permitido vocês aqui. Já acabou o horário de vocês, vai respeitar. Miau, miau, miau, miau. meu Big Som. De volta aqui no Planeta Show. Bora DJ Guilherme. Pode me torturar, amor. Pode me torturar com seus beijos e abraço, amor. Que eu não vou me incomodar. Sinto como um pássaro quando quer voar. Sinto livre e solta, amor, com você ao me beijar. Pode me torturar, amor. Eita, come pai d'égua. Seus beijos e abraço, amor. Depois dessa já tem Big Som. Amar. Bora, Patrício! Eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. No velho cais dourado, Esquirondon, onde ela sambou, Esquirondon, teu lindo requebrado, Esquirondon, meu coração parou, laia, laia. No velho cais dourado, Esquirondon, onde ela sambou, Esquirondon. Olha, a gente avisa aí, seu lindo ré, que a gente vai ficar tirando as cópias do CD aqui, dessa sequência que eu fiz agora. Você seu... interessado é só chegar aqui. Também. Ó oh, linda moreninha, tu serás só minha, tu serás meu bem. A noite foi caindo lá no céu, surgindo uma estrela brilhou. Apareceu o Charlie. Foi se requebrando e se retirou. Laia, laia, laia, Maria, Mariazinha, ia, Maria. Maria, satisfeito seus desejos, eu até lhe dou razão. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não.